nós vamos fugir juntos para aquele nosso lugar. Ele me espera e estende sua mão. Venha, vamos viajar. Estamos indo em câmara lenta voar. Eu sinto você me amar. As cores estão vivas e tudo começa a dançar. Que lindo, mas que estamos voltando a outro lugar. Ele sorriu e soltou minha mão e tudo desapareceu. Ah, já estamos indo em câmara lenta voar. Eu sinto você me amar. As cores estão vivas e tudo começa a dançar. Que lindo, já estamos.